com essas crianças e também com esses mulheres aqui no carnaval, vivendo a miséria absolutamente nenhuma. O pessoal está agitado de montão mesmo, está totalmente agitado, totalmente tomado esse salão aqui no clube Penaparente. O pessoal está agitado de montão mesmo, em casa de cultura, o melhor do carnaval de 91. Fica aí. Oi. Se encontrar a mamãe do papai viu aí, ó, avisa que tá chovendo, que era alguém aqui, que não vai ser fácil. Não entendi, não entendi. Se você encontrar a mamãe e o papai minha, como? É o que você está achando desse carnaval aqui de 1991, aqui no clube Carapolense. Agora, em termos do modo geral, é de decorações, decorações. Banda, do modo geral, qual o seu parecer aí ao todo dos ouvintes do Cidade de Catu de Cidona? Ô Claudinho, oi! Bate o fone aí pra ela que eu vou fazer uma pergunta pra ela, faz favor. Oi! Bate o fone pra ela que eu tenho uma pergunta a fazer pra ela. Faltam 2 horas e 1 minuto, aqui, Clube Penaparente, o melhor do carnaval, 91. Aqui, eu vou dando o meu destaque final, tá legal, Jair? Ok, Claudinho. O meu destaque final é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Agora são exatamente 2 horas e 2 minutos, aqui, em Catu, dando a melhor cobertura, aqui no Clube Penaparente. Bom, meu amigo. Difusora de jornalismo. E aí tivemos a participação de Fábio Fernando, Esporte Clube Corinthians, de Claudinho, e também Sérgio Correia, do Esporte Clube, Penaparente, de 85, de 85, encerrando aqui a nossa programação de hoje. Boa noite e um bom dia a vocês. Muito obrigado pela presença. É uma pena, mas chegamos ao final de mais uma jornada. Por onde todos de nós estivemos ligados em você. Levantando o filho, amenazando, fazendo um cara. Porque para nós, você é a pessoa mais importante. É a gente que vai lá. Forte. Nossa, vamos deixar lá.